amor. Amores, amores, amores, amores. Você não tá me entendendo. A minha saudade não é de você, é de alguém que você já foi. Você mudou demais, e olha quanta diferença entre seu antes e o seu depois. Do que adianta ter um coração de multidão e viver só? Demorou pra perceber que eu era o seu melhor. Que eu era o seu melhor. Meu amor, eis amor. Até te esperei, mas você demorou. Deixou alguém cuidar do que você não cuidou. Não era amor, se não tem mais a gente. Meu amor, eis amor. Até te esperei, mas você demorou. Deixou alguém cuidar do que você não cuidou. Multidão e viver só.